coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, sem pisar no chão. Vou que nem um passarinho à procura do seu ninho. Preciso ver minha paixão. E a saudade é que me leva, eu quero te encontrar. Eu vou alto, tô no asfalto, no caminho a mil léguas, rumo ao teu coração. A saudade é que me leva, eu quero te encontrar.